Hotel due to floor rolling. Roger. Para o táxi Gol 1896 com 1217-117 Maceió Alternativa. Minha táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1091. Direita Índia na ponto de espera 1985 com a Torre, eu vou no 89. Call 024, airborne at 33, call departure 119.8, have a good flight. 99, correct, obrigado, Portugal, 024, obrigado. Salvador, boa noite, Portugal, 024, crossing 2000 feet, on Booker Departure. Portugal 024, contact level 370, Booker Departure. Timing level 370, Portugal, 024. Salvador, boa noite, boa noite, 96, pode esperar da 10, pronto para decolagem. Boa noite, 96, ali mantém 10. Ali mantém 10, boa noite, 96. Salvador, boa noite no meia, passa nível 220 para o 150. Boa noite no meia, sem identificação, autorizado de chegada a mais, desço para 3.000 pés, estou time 1.0, 3.000, ajuste 1.011. Meia linha decola da 10, vento 080 graus com meia dúzia de nós. A linha decola 10, gol no 89. Só confirmando o controle após a 208? 119.8. 19.8, obrigado. Portugal 024, me chance direct to position the bus. Right, stand by, Portugal 024. Stand by. Bom, 896, decolado aos 36, controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado e um bom dia. 20, completa a aproximação, chame tua 10295, bom pouso. 10295, 3520. controle Salvador Bandiogo 1896. 896, contato radar, super nível 370, perfil Puka. 370 Puka, o 1896. Portugal 024, fly ahead, zipar position. É bem que zipar, obrigado. Portugal 024. Oi, César, Zatrain 520, baixo travado. Zatrain 520, livre pouso 1-0, vento 080 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 09. 0-1-1, livre pouso, pistão no 03520. Solo 41, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219-3520, né? Solo Salvador, bom dia, tá 3520, livrou? 3520, bom dia, Alfa Juliette 03. Alfa Juliette 03, tá 3520. Contact now, receive center, frequency 12685 or 12545. 12685, backup 12545, Portugal, 0249, Sobriano. meia, desça para 2.000 pés, estou altímetro no zero, no mundo, informe o localizador. 2.000 pés, 1.011, boa noite, no meia. Passa nível 180, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 2685, alternando 2545, obrigado e até a volta. Controle, o 1816 agora está passando aqui a Jiquitaia já com o campo à vista. A gente fala no localizador. Torre de Salvador, boa noite. É o 1816 da Gol, tá com o trem baixo travado. Boa noite, 1816, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardar. livre, pouso na 1-0, vento 080 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 1. Nas polos, 1-18-16, obrigado. No meio, solo 5-1, livre à direita, solo 1-2-1, desce ao 9. Livre à direita, solo 219, com nós no meio. Salve Salvador, boa noite no meio, livre à direita. Noite no meio, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02, boa noite no meio. o gate pro voo 986, beleza? 02. 02, obrigado.